De volta ao Carnafronte 2017, tivemos agora o desfile das 5 escolas de samba que caíram na folia aqui no sambódromo da esquina da Federal. Foram elas, né, pra você que não pegou aí desde o começo, a Unidos da Pecúlio, Acadêmicos da Tornozeleira, que acabou terceirizando o desfile para a Estação Primeira dos Terceirizados, também a Bandidagem Independente de São Miguel, Obras de Ouro e Unidos da Organização Criminosa. Eu vou conversar agora aqui com o seu Alceu, né, que foi um dos jurados. Seu Alceu, chega aqui, faz só uma participaçãozinha? Uma pontinha? É, pode ser. Nossa! Ok, assim não, hein, de ladinho. Como é que funciona a avaliação do júri, seu Alceu? Então, a gente avalia as petições de cada uma das escolas, né, em quesitos como fantasia, porque eles inventam muita história, alegoria, porque eles fazem bastante alegoração, né, alegoram bastante, evolução, se o patrimônio deles evoluiu durante o mesmo período investigado, harmonia, né, se todo mundo da escola tá cantando a mesma história, e assim, né, assim são os critérios, né. E aí, depois de tudo isso, vocês definem de 0 a 10... qual é a nota deles, é isso? Isso. Quantos anos eles pegam? Nossa. Beleza. E sem querer quebrar um pouco aí a questão da neutralidade, há alguma escola que tenha lhe chamado a atenção? Ah, querido, a Unidos da Pecúlio, né, que chamou a atenção do Brasil inteiro, ganhou mídia nacional. Ok, ok. Não vou mais comprometê-lo, não vou mais tomar seu tempo. Obrigado, seu Alceu. Ai, beijo. Me liga. Eu não, hein? Pipoca laranja laranjinha, a mais gostosa, porque só estoura no lombo dos outros. Carnafronte 2017, mulher do Gogli, olha só quem eu encontrei por aqui, adivinha só. Não acredito, Guilherme. Pois é, o homem do Gogli, versão nacional do buscador, e antes de mais nada, né, um esclarecimento. Homem do Gogli, você e a mulher do Gogli são tão casal quanto a Gislaine Martins e o Ricardo San no programa 2 em 1, é isso? Ha. Temos um relacionamento aberto. Ela diz que não, mas no fundo ela gosta. Ha. Eu vejo que você está bem à vontade aqui na folia. Estou mesmo, Guilherme. É disso que eu gosto. De estar com minhas mulheres lindas, cheirosas, maravilhosas. O rádio não é imagem, né? O homem do Google que está abraçado aqui com duas moças. Moça, seu nome? Roberto. Roberto e o seu? Reinaldo. Roberto e Reinaldo, beleza. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês, não. Continua pegando aí, homem do Gogli. Abraçado aí com a Reinaldo e a Roberta. Afinal, é carnaval, vale tudo, né, Gil? Vale tudo. Ô, Pederneiras, vem comigo aqui. Daqui a pouquinho, na cobertura do Carnafronte, vem chegando o desfile dos blocos, hein? O que será que vem por aí? Continue ligado, Carnafronte 2017, aqui no programa Fronte Transamérica, folia até o sol nascer quadrado. Transamérica. Que lindo, galera! Mamonas assassinas, pode pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você arroz, temperado com sabor. Pode lembrar nós na Kombi no domingo. Nosso amor era tão lindo. Nós descíamos pro boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia. E você de mini saia, dando bola para um alemão. O alemão de carro conversível. Eu mexendo no convívio. Lembre quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no boqueirão. Alugou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, pensarei em seu destino. Me tratou como um suíno, o seu no prato que comeu. Um abraço pra família Negrito de Junho, galera. Legumes, a luz anal de um vagalume, ilumina o meu sofrer. Eu ainda sinto seu perfume, com charinho de estrume, não tá fácil de te esquecer. Toda vez que eu lembro de você, me dá vontade de bater, de espancar o meu amor, oh meu amor. Porque ele é lindo, loiro e forte.